مغز تا به زیر مثلا تا مقابله Gol no 889 na escuta. Ordene com a equipe de pátio após o parqueamento de um Boeing da companhia à sua esquerda no portão 10, autorizado iniciando 9, estima táxi. Gol no 604, após a passagem do ATR da trip retaguarda, iniciando 02, chama táxi. Pode, 02. 09. 009, grato. Gol 9278, Alfa e Juliette para o portão 10. Alfa e Juliette para o 10. 9278. Ocean M3-13, boa noite, táxi Alfa reporta para ingresso, táxi e Juliette. Alfa reporta. Salvador, boa noite, aos tipos em poder. Aproximando-se do ponto de espera da base. 32 no meio ali, mantenho na zero. Área Matheus, 32 no meio. Channel 6310, agora chame Recife, 2545, DN 12685. 245-2005, boa noite, querido. Bom trabalho. Grato, bom voo. É Coloso no meio, controle 208. Controle 208, boa, tá 3850. Azul 4235. Azul 4235, chame torre 1895. Azul 4235, boa noite. Controle Salvador, boa, tá 3858, tá bom. 10, ajuste na 009, retusa para 2009, reporte estabilizado. Ciente, para 2000. Poderia repetir? Autorizado descida para 2000 pés, o ajuste permanece na 009, autorizado ILS, redução para 209, reporte estabilizado. Ok, reduzindo 200, reportará estabilizado. Desce para 2000. Salvador, boa, tá 3858 na Momo. Tá 3858, contato radar, subiu para nível 370, saída Momo Flotilha. Salve 350 na Momo Flotilha, tá 3858, pode voar Momo? Autorizado. Tu mantém a posição, é o número 2 no setor, tem um Boeing da Gol retaguarda já autorizado no portão 09. Livre pouso, pista no zero, azul 4235. 2 no meio, decoloso no 1, controle 208. 208, uma boa noite. Trole, o Trip 52, 1 no meio. Trip 52, 1 no meio, contato radar, sua para nível 190, saída Pucajamo, Aracaju. Poderia confirmar? Nível autorizado 190, saída Pucajamo, Aracaju. Bocajão Maracaju, 5218. Está estabilizando no lock. Sinal 9907, chame torre 1895. 1895. Está com referência de usuários na 3258, possibilidade de boa frontier? Gente, no meio 04, mantenha o ponto de espera da 90, tem um tráfego agora, uma milha de cena. Mantenha o 04. Torre total 9907, está no localizador, duas milhas de espera. 9907, ponto total, continua a aproximação, guarda totalista. 07, aguarda. Solo 235, solo 20, direito no 2169. Direito, passado de nada, no 14-3. Solo 6303. Eu sigo. Solo 6303, tá. Agora acendeu aqui pra gente, tava aguardando do 24, obrigado. Azul 4235, boa noite, Alfa e Kilo. Até o pátio 3, remota 05. Voo 1889, autorizado táxi, pátio 1 no Índia, ponto de espera da 10, torre 1118-95, o ajuste 1009, tem um bom voo. Pátio 1 no Índia, ponto de espera da 10, torre 1089, ajuste 1009, voo 1889. Passarelo 2224, coordena com a equipe de sol. Após a passagem do Boeing da Gol, inicia na remota, chama táxi. 3305, acena a identificação, chega da mar e desça para nível 050. No 604 ali, mantém 1-0. Mantém 1-0-4. 3858, chame Recife, 12545, alterne 12685. Recife, 12545, 12685, 3858, muito obrigado, uma boa noite. Boa noite. Gente, foi informado pela infraero aqui, a remota 05, mas se estiver chamando aí no 03, pode prosseguir. Gente, prosseguindo pelo 03, Solo Salvador, total 9907. Total 9907, táxi via Alfa e Kilo. Até o parte 3, remota 08. Alfa Kilo, parte 3, remota 08, total. Salvador, boa noite, Bono 889, tá no posto de espera pronto. No 889, boa noite, ali mantém 1-0. Ali mantém 1-0, Bono 889. Controle 208. 208, Nath. Controle Salvador, boa noite. Gol 1604, passando 28. Gol 1604, contato radar sua para nível 370, saída Momo Frotti. 370, Momo Frotti, gol 1604. 0-0-0-7-0-1-3-1. Livre decolagem, 3305, autorizado, Duna. Certo, Duna, 9287, boa noite, prossiga para o solo. A gente tem informação aí, que é a autorização Guarulhos 320. Sim, a gente tem o 36 já pré-aprovado, solicita 38. Então o 36, vambora. Pronto, voo 9287 Guarulhos, o nível 360 autorizado. Decolagem da pista 1-0, após a decolagem, primeira curva à direita. Realiza o perfil da subida da El Leda. Após Leda, voa direto à posição Bridge. Prossegue com a rota Pesolo 1-6. Belo Horizonte, direto Trive. É após conforme a rota do plano de voo. A frequência do controle 120.8. Aciona o transponder 5507. Obrigado, Guarulhos, 360, decola da 10, curva esquerda, Nadael, Leda, Leda, Bridge, e aí intercepta o Zulu no meio, Bravo Hotel Zulu, direto Trive, direto Ponte. O controle é 1208 de saída, 5507 no transponder, gol 9287. Cotejamento correto, chama pronto, portão 10, gol 9287. 87. Para o táxi, passageiro 2334, a gente tinha um a bordo. 6 horas e 40, Fortaleza. Qual alternado? Fortaleza. Cliente, passageiro 2224, autorizado o táxi, pátio 1, no Índia, no ponto de espera da 110, torre 1118-95, o ajuste 1009. Tenha um bom voo. Bom, 1009, pátio Índia, então o ponto de espera lá, 2295, obrigado. Prossiga. Cruza 1115. Consigo coordenar com o centro 1950 para o nível final? Trip 5216, autorizado 1950. 150, 5216. Dan 3305, desça para 2000 pés, ajuste 1009, autorizado ILS, reporte estabilizado. Desça 2000 pés, 1009, reportará estabilizado, né? Dá 1009, né? 305. Colagem autorizado 10, né? 080 graus, 130. Decolagem. Gol 1076, acendo a identificação, chega da mar e desço para nível 050. Série 2224, decolou 33, controle 1208. 208, obrigado. Controle ao passageiro do 2224, decolado na mão. Passarei 2224, contato radar subo para nível 190, saída Momo. 90, saída Momo. Gol 1604, chame Recife 1245, alterne 1265. Recife 45, 2685, gol 1604. Trip 52196, chame Recife no 2545, ao término 2685. 1245, no 2685, obrigado, tenha uma excelente noite. Igualmente. Trip 5515, radar contact, conde position. Fly head both position, report ready for descent. Ou 1889, chame Recife, 125, decimal 10, alterne 133, decimal 25. 25, 33, 25. Estabilizado, localizador, tá 3305. TAM 3305, com plano de aproximação, chame torre 1895. 1895, TAM 3305. Torre Salvador, tá 3305, final de pista 10. 3305, pouso autorizado 10, vento 080 graus, 131. Livre pouso, pista 10, tá 3305. Trip 5515, control. Five five one five. Trip 5515, control. Trip 5515, if you receive control, Squawker ident. Trip 5515. Trip 5515, confirm your indicated speed. 208. Confirm it, 208. Até Madrid. Roger. Request. Confirm. Trip 5515, request is possible. Cleared. Thank you. Turn left to direct the hello protection. Please double five. 305, solo os 40, direita no 219. Direita 219, tá? 305. Five on five, can you increase your speed? When we start the descent? Yeah, can. With request to start the descent, you will increase. Roger, 4,000 feet, unit 1009. 1009, clear down 5,000 and increment. Speed to be 5515. Voo na 076, desça para 2000 pés, ajuste na 009, autorizado ILS, reporte estabilizado. 32000, 1009, pode estar estabilizado, já passou. Right. 5972, aciona identificação, chegada Bonfim, desça para nível 050, reduza para 250 nós, número 3 na aproximação.